madruga a tropa segue fria. Atividade faz a ronda, ronda. O medo segue o crime guia. Pra longe dessa neurose. Pela madruga a tropa segue fria. Atividade faz a ronda, ronda. O medo segue o crime guia. Pra longe dessa neurose. Urage, yeah, yeah. Não é porque eu uso BL que eu falo merda na net. Minha vivência não cabe 2 horas de podcast. Sem terminar a escola, sem ter formado na boca. A profecia se cumpre, mais 1 milhão entra na conta. No pulso um Rolex GMT. No outro um Rolex presidente. No tom de superioridade vai falar sozinho. Parece que não viu que nós já tamo no outro nível. Deixo eles se matando pra ver quem é o mais ouvido. Entrou 500 mil na conta, eu só tava dormindo. Tipo Gabigol no ataque do jogo mais decisivo. Tipo a volta de Creighton, não vai matar um monte olhinho. Trabalho lindo. Ela me pede na cama pra fazer o trabalho lindo. Pode jogar o sutiã na cara do mar proibido. Na vivência de trap, amor, eu só canto o que eu vivo. É melhor ser julgado por ser de verdade, meu mano, do que vender a porra da mentira e sair aplaudido. Pela madruga a tropa segue fria. Atividade faz a ronda, ronda. O medo segue o crime guia. Pra longe dessa neurose. Pela madruga a tropa segue fria. Atividade faz a ronda, ronda. O medo segue o crime guia. Pra longe dessa neura. Armas e droga, mulheres peladas. Bebel chegando com a mala de carga. Bandido chique, Nike, bala clava. Putarique, as puta na minha sala. Armamento russo, roupa na glocada. Os cria na visão, te acerta atrás da barricada. Se é dia de baile, eu mando vir roupa importada. Entra no carro, bicho, favela tá lotada. Qualquer show da Main Street, mas nem bico pro ar. Não preciso desse playboy que sobe pra comprar. Na capa do jornal sempre diz que um preto financia. Pela madruga a tropa segue fria. Atividade faz a ronda, ronda. O medo segue o crime guia. Pra longe dessa neurose. Pela madruga a tropa segue fria. Atividade faz a ronda, ronda. O medo segue o crime guia. Pra longe.